Ficheiro 94, página 615, sexta parte, A Busca. Capítulo 34, A História de Dougal. Quaisquer que fossem as desvantagens da civilização, refleti implacavelmente, os benefícios eram inegáveis. O telefone, por exemplo, e os jornais, que eram populares em centros metropolitanos como Edimburgo ou mesmo Perth, mas completamente desconhecidos na região selvagem das terras altas escocesas. Sem nenhuma forma de comunicação de massas, as notícias espalhavam-se de boca a boca, à velocidade dos passos do homem. Em geral, as pessoas acabavam por saber o que precisavam de saber, mas com um atraso de várias semanas. Em consequência, diante do problema de descobrir exatamente onde Jamie estava, havia pouco com que contar, exceto a possibilidade de alguém o ter visto e mandado avisar Lally Broch. Era um processo que podia levar semanas. Além do mais, em breve o inverno se instalaria, tornando impossível a viagem a Bully. Alimentei o fogo com gravetos enquanto considerava as possibilidades. Que rumo teria Jamie tomado a partir do local da sua fuga? Não de regresso a Lally Broch, certamente, e provavelmente também não para norte, para as terras dos Mackenzie. Para sul, para as terras da fronteira, onde poderia deparar-se outra vez com Hugh Munro ou algum dos seus antigos companheiros de estrada? Não. O mais provável é que tivesse seguido para nordeste, em direção a Bully. Mas se eu podia chegar a essa conclusão, os homens da patrulha também poderiam. Murtagh voltou das suas andanças lançando uma braçada de galhos e gravetos ao chão. Sentou-se com as pernas cruzadas sobre uma ponta do seu manto, enrolando o restante em volta do corpo para se aquecer. Olhou para o céu, onde a lua brilhava por trás de nuvens ligeiras. Não vai nevar ainda, disse, franzindo a testa. Dentro de uma, talvez duas semanas. Devemos chegar a Bully antes disso. Bem, era bom ter confirmação de minhas deduções, pensei. Acha que ele estará lá? O pequeno escocês encolheu os ombros, erguendo o manto mais para cima das costas. Não há como saber. A viagem não será fácil para ele, escondendo-se durante o dia e mantendo-se longe das estradas. E ele não tem um cavalo. Esfregou o queixo com a barba espetada pensativamente. Não podemos encontrá-lo. É melhor deixar que ele nos encontre. Como? Lançando foguetes de sinalização? Sugeri sarcasticamente. Murtagh tinha uma característica boa. Por mais insólito que fosse algo que eu dissesse, podia esperar que ele se comportasse como se eu não tivesse dito nada. Trouxe a sua caixa de remédios, disse, indicando os alforjes no chão com um movimento da cabeça. E você tem boa reputação na vizinhança de Lally Broch. Deve ser conhecida como uma boa curandeira na maior parte das regiões próximas. Anuiu pensativo. Sim, isso irá servir. E sem maiores explicações deitou-se, enrolado no seu manto, e foi dormir tranquilamente, ignorando o vento nas árvores, a chuva fina, e mesmo a mim. Em breve descobri o que ele pretendia. Viajando abertamente e devagar pelas estradas principais, parávamos em cada quinta, aldeia e lugarejo que encontrávamos. Ali ele fazia uma rápida inspeção à população local, reunia quem sofresse de alguma doença ou ferimento e trazíamos para que os tratasse. Sendo os médicos poucos e raramente vistos naquelas paragens, havia sempre alguém doente para tratar. Enquanto me ocupava com tónicos e pomadas, ele conversava com os amigos e parentes dos aflitos, tomando cuidado de descrever o caminho da nossa jornada em direção a Bully. Quando não havia nenhum paciente para ser tratado, mesmo assim parávamos para passar a noite procurando abrigo numa cabana ou estalagem. Nesses locais, Murtagh cantava para entreter os nossos anfitriões e pagar pelo jantar, insistindo teimosamente que eu guardasse todo o dinheiro que trazia comigo, no caso de precisarmos dele quando encontrássemos Jamie. Não tendo inclinação natural para a conversa, ensinou-me algumas das suas canções, para passar o tempo conforme avançávamos devagar de um lugar para o outro. Tem uma boa voz, observou um dia, depois de uma tentativa mais ou menos bem-sucedida com uma canção folclórica. Não é uma voz treinada, mas é forte e melodiosa. Tente mais uma vez e cantará comigo esta noite. Há uma pequena taberna em Limerick. Acha que vai resultar? Perguntei. Quero dizer, o que estamos a fazer? Ele agitou-se na cela antes de responder. Não sendo um cavaleiro nato, parecia sempre um macaco treinado para montar a cavalo. Mas ainda assim conseguia desmontar ao fim do dia com o frescor de uma margarida, ao passo que eu mal conseguia amarrar o cavalo antes de cambalear e tombar no chão. Sim, disse finalmente, mais cedo ou mais tarde. Está a haver mais doentes nestes últimos dias, não está? Era verdade, e admiti-o. Então, disse provando o seu argumento, isso significa que a notícia das suas habilidades está a espalhar-se, e é isso que queremos. Mas talvez pudéssemos fazer melhor. Por isso é que você deve cantar esta noite. E talvez, hesitou, como se hesitasse em fazer uma sugestão. Talvez o quê? Sabe alguma coisa sobre previsão do futuro, não? Perguntou cautelosamente. Entendi o motivo da sua hesitação. Ele vira o tumulto da caça às bruxas em Crane's Moor. Sorri um pouco. Quer que eu tente? Sim. Quanto mais oferecermos, mais as pessoas virão ver-nos e irão contar aos outros. E a notícia espalhar-se-á até o rapaz ouvir falar de nós. Então iremos encontrá-lo. Está disposta a tentar? Encolhi os ombros. Se pode ajudar, por que não? Fiz a minha estreia como cantora evidente naquela noite em Limerick, com considerável sucesso. Descobri que a senhora Graham estava certa no que me dissera. Eram os rostos e não as mãos que lhe davam as pistas necessárias. A nossa fama espalhou-se pouco a pouco, até que no fim da semana seguinte as pessoas saíam a correr das suas casas para nos saudarem quando entrávamos numa aldeia e cobriam-nos de trocos e pequenos presentes ao partirmos. Sabe, podíamos realmente ganhar alguma coisa com isto, observei uma noite guardando a féria desse dia. Pena que não haja um teatro por perto. Poderíamos fazer um número adequado de teatro de variedades. O mágico Murtagh e a sua encantadora assistente Gladys. Murtagh tratou aquela observação com a sua taciturna indiferença de costume. Mas era verdade. Saíamos-nos realmente muito bem juntos. Talvez fosse por estarmos unidos na nossa busca, apesar das nossas diferenças fundamentais de personalidade. As condições do tempo pioraram notavelmente e a nossa marcha diminuiu ainda mais. Até àquele momento, entretanto, não tivemos nenhuma notícia de Jamie. Uma noite, perto de Belledrum, sob uma forte chuva, deparámos com um bando de verdadeiros ciganos. Pestanejei incrédula diante do minúsculo agrupamento daquelas caravanas pintadas que os ciganos usavam como casa na clareira junto à estrada. Era exatamente igual ao acampamento de ciganos que iam a Hampstead Down todos os anos. As pessoas tinham a mesma aparência também, morenas, alegres, barulhentas e expansivas. Ao som do tilintar dos nossos arreios, uma cabeça de mulher surgiu à janela de uma das caravanas. Analisou-nos por um instante, depois soltou um grito e o terreno sob as árvores animou-se de repente com rostos morenos e sorridentes. Dê-me a sua bolsa para eu guardar, disse Murtagh sem sorrir, observando o jovem que vinha a pavonear-se na nossa direção com uma alegre indiferença em relação à chuva que encharcava a sua camisa colorida. E não volte as costas a ninguém. Procedi com cautela, mas fomos recebidos calorosamente e convidados a partilhar o jantar cigano. Tinha um cheiro delicioso, uma espécie de guisado, e aceitei avidamente o convite, ignorando as sombrias especulações de Murtagh quanto à natureza do animal que virara carne de guisado. Eles falavam mal inglês, e pior ainda, gaélico. Conversámos em grande parte através de gestos e uma espécie de dialeto que devia ao francês grande parte da sua procedência. O ambiente era acolhedor e amigável na caravana onde comemos. Homens, mulheres e crianças todos comiam sem nenhuma cerimónia, sentados onde encontrassem lugar, mergulhando grandes pedaços de pão no caldo do suculento guisado, Foi a melhor comida que tivemos em semanas e comi até quase rebentar. Mal consegui reunir fôlego para cantar, mas fiz o melhor possível, murmurando nos trechos mais difíceis e deixando a canção a cargo de Murtagh. A nossa apresentação foi saudada com aplausos entusiasmados e os ciganos retribuíram com um jovem a cantar uma espécie de lamento sofrido, acompanhado por uma rebeca. A sua apresentação era pontuada pelo retinir de uma pandeireta manejada por uma menina de cerca de 8 anos. Enquanto Murtagh se mostrara circunspecto nas suas indagações nas aldeias e quintas onde paramos, com os ciganos foi completamente franco. Para minha surpresa, disse-lhes sem rodeios quem procurávamos. Um homem grande, de cabelos cor de fogo e olhos da cor do céu de verão. Os ciganos trocaram olhares ao longo do vão central da caravana. Mas houve um movimento unânime de cabeças pesarosas. Não, não o haviam visto. No entanto, e aqui o líder, o jovem de camisa roxa que nos recebera, disse através de pantomima que enviaria um mensageiro, caso se cruzassem com o homem que procurávamos. Agradeci com uma vénia e Murtagh, por sua vez, indicou por meio de gestos que daria dinheiro a quem desse alguma informação. Essa parte dos negócios foi recebida com sorrisos, mas também com olhares especulativos. Fiquei satisfeita quando Murtagh disse que não podíamos passar ali a noite, que devíamos seguir o nosso caminho, e agradecia mesmo assim. Retirou algumas moedas da bolsa à cintura, tomando cuidado de mostrar o facto de que ela continha apenas um pequeno punhado de moedas de cobre. Distribuindo-as como forma de agradecimento pelo jantar, partimos, seguidos de loquazes protestos de despedida, gratidão e votos de felicidades. Pelo menos foi o que presumi que fossem. Podiam, na verdade, estar a prometer seguir-nos e degolar-nos. Murtagh comportou-se como se esse fosse o caso, conduzindo os cavalos a galope em direção à encruzilhada a 3 quilómetros dali, depois desviando-se e entrando no mato para dar uma volta considerável antes de regressar de novo à estrada. Murtagh lançou uma olhadela para cima e para baixo da estrada, vazia, na penumbra crescente do anoitecer e encharcada de chuva. Acha mesmo que nos seguiram? Perguntei curiosa. Não sei, mas como eles são 12 e nós apenas 2, achei melhor agir como se nos tivessem seguido. Parecia bastante sensato e segui-o sem perguntas por várias outras manobras evasivas, chegando finalmente a Ross Moor, onde encontramos abrigo num celeiro. Nevou no dia seguinte, apenas o suficiente para cobrir o chão de branco como farinha no moinho, mas preocupou-me. Não me agradava pensar em Jamie sozinho e sem abrigo, no meio da urze, enfrentando tempestades de inverno, apenas com a camisa e o manto que usava no momento em que fora capturado pela patrulha. 2 dias depois, o mensageiro chegou. O sol ainda brilhava no horizonte, mas já era noite nos vales estreitos cercados por paredões rochosos. As sombras eram tão densas sob as árvores sem folhas que o caminho, ou o que restava dele, era quase invisível. Com medo de perder o mensageiro na crescente escuridão, andei tão perto atrás dele que uma ou duas vezes cheguei a pisar a bainha do seu manto que se arrastava no chão. Finalmente, com um grunhido impaciente, virou-se e passou-me para a frente dele, empurrando-me nas sombras do crepúsculo com a mão pesada no meu ombro. Parecia que caminhávamos há bastante tempo. Há muito que eu perdera a pista das nossas voltas no meio dos altos rochedos e da vegetação rasteira, densa e morta. Podia apenas desejar que Murtagh estivesse algures atrás de nós, mantendo-se a uma distância a que pudesse ouvir ou até mesmo ver. O homem que fora à estalagem buscar-me, um cigano de meia-idade que não falava nada de inglês, recusara-se terminantemente a permitir que qualquer outra pessoa o acompanhasse, a não ser eu, apontando enfaticamente primeiro para Murtagh e depois para o chão, indicando que ele não devia sair dali. A friagem da noite caía rapidamente naquela época do ano e o meu pesado manto quase não servia de proteção suficiente contra as súbitas rajadas de vento glacial que nos açoitavam nas clareiras. Eu estava dividida entre o horror diante da ideia de Jamie estar a enfrentar as noites frias e chuvosas do outono sem abrigo e a excitação ante a ideia de vê-lo novamente. O calafrio que me percorreu as costas nada tinha a ver com o ar gelado. Finalmente, o meu guia obrigou-me a parar e, com um aperto no meu ombro de precaução, saiu do trilho e desapareceu. Fiquei parada, com toda a paciência que conseguia reunir, as mãos sob os braços para aquecê-las. Tinha a certeza de que o meu guia ou alguém iria voltar. Para começar, eu ainda não pagara pelo serviço. Mesmo assim, o vento agitava os arbustos mortos como a passagem do fantasma de um veado, tomado de pânico em fuga do seu caçador. E a umidade entrava pelas costuras das minhas botas. A impermeabilização com gordura de lontra desgastara-se e eu não tivera oportunidade para reaplicá-la. O meu guia reapareceu tão repentinamente quanto havia desaparecido, fazendo-me morder a língua ao reprimir um grunhido de surpresa. Com um movimento brusco de cabeça, mandou-me segui-lo e afastou uma cortina de amieiros mortos para que eu passasse.